vive-se um ambiente de suspeição no futebol do Conselho de Oliveira do Hospital. Joaquim Marques, presidente da Associação Desportiva Nogueirense, disse em declarações à Rádio Boa Nova que quer saber se foram facultados lances ao Pampilhosa por parte do Futebol Clube de Oliveira do Hospital para que aquela equipa ficasse em vantagem sobre o Nogueirense. A ser verdade, diz que não há verdade desportiva. Em causa está o jogo de domingo passado no Municipal de Oliveira do Hospital entre o Futebol Clube de Oliveira do Hospital e o Pampilhosa, que resultou no empate a um golo e fez com que o Nogueirense tenha agora que disputar os play-offs de despromoção. Em causa está sobretudo a suposta passividade dos jogadores do Oliveira do Hospital, que terão permitido o empate nos últimos minutos do jogo. Uma situação que o Nogueirense quer que seja averiguada pela Polícia Judiciária, sentindo que o clube de Nogueira do Cravo foi prejudicado. Nós fizemos o nosso jogo, mas fizemos de uma forma honesta, dentro das nossas possibilidades. Agora, na verdade, haver uma equipa adversária com o Oliveira do Hospital, e se na verdade lhe foram facultados os lances para eles ficarem em vantagem em relação a nós, sinceramente, não há verdade desportiva. E isso, eu, enquanto presidente, e a direção da Associação Desportiva Nogueirense, certamente que nós sentimos que fomos prejudicados, se é assim, feito mesmo para que aqueles que iriam eles ao play-off, então nos passasse a responsabilidade para nós. Agora, queremos é que as autoridades competentes averiguem se éramos nós que tínhamos que ir ao play-off ou se, na verdade, era a equipa que foi favorecida. Passo a expressão, vindo a ser comprovado. Surgiu a denúncia à Polícia Judiciária após o mal-estar evidenciado por testemunhas que marcaram presença no jogo no Estádio Municipal de Oliveira do Hospital no domingo à tarde e que terão abordado a direção do Nogueirense para investigar o que se estaria ali a passar. Ficou preocupado em fazer comunicação de tudo o que estava a acontecer por aqueles que se puseram a ser testemunhas. Que era uma vergonha e que isto devia ser denunciado e para denunciar até a um clube que nem pertence à nossa associação. Agora, se na verdade tudo foi legal, tudo muito bem, mas com certeza que não fecharam os olhos nem os vendaram a quem na verdade andou no futebol, em quem tem o gosto pelo futebol, a quem de quem gera o futebol e de quem o patrocina, que isso ainda é mais delicado. Testemunhado por gente em quem eu confio, e todos nós na sociedade podemos confiar, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara não gostou daquilo que viu. Eu estou a falar nisso à vontade, porque ele, Joaquim, eu daquilo que vi, eu sou um testemunho ocular. O Presidente Oliveira pode dizer aquilo que quiser, mas ele sabe que havia lá gente credível do futebol e do desporto que com certeza não gostou de assistir àquilo que viu. A propósito desta suspeita de viciação dos resultados, Paulo Figueira, presidente do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, rejeitou ontem à Rádio Boa Nova a suspeição de viciação de resultado, notando que pelas suas contas o Nogueirense nem tem que disputar o play-off. Porém, Joaquim Marques tem a registar que o presidente do Oliveira fez mal as contas, ou então esta é uma forma de esconder aquilo que talvez foi pré-programado. O seu presidente então fez muito mal as contas. Ou então é uma maneira talvez de esconder aquilo que penso eu. Isto eu tenho que falar assim. Obrigam-nos a falar assim. De esconder aquilo que talvez foi pré-programado. No momento de desconfiança sobre aquilo que é a atuação do Futebol Clube de Oliveira do Hospital face ao Nogueirense, o presidente do clube de Nogueira do Cravo não esquece que já o início do campeonato ficou marcado pela retirada de 3 pontos na secretaria, coincidências a mais, entendo o dirigente. Com os 3 pontos que legalmente ganhámos no nosso campo no primeiro jogo em Nogueira, e nos foram retirados estes 3 pontos, que nos colocariam na fase de cima e não estávamos a discutir em nada disso. São coincidências a mais que acontecem à direção da Associação Desportiva Nogueirense. Com forte trabalho na área da formação, Joaquim Marques realça o empenho do Nogueirense na inovação e na formação de valores, fazendo com que o clube não tenha que recorrer a jogadores estrangeiros e deslocados de Coimbra ou de outras regiões. Querem que o Nogueirense tenha um espírito de inovação, de promoção dos valores. E é uma honra mesmo para a Câmara Municipal que patrocina as camadas jovens. São os atletas do futuro, estão aqui centrados no nosso núcleo, para não termos nem estrangeiros e nem termos, portanto, dos deslocados da área de Coimbra e de outras áreas. Porque nós temos potencialidade de valor no nosso concelho. E isto é o que visa a direção e visou a direção da Associação Esportiva Nogueirense. E diante deste caso de suspeição de viciação dos resultados e que envolve o clube que lhe está mais próximo, Joaquim Marques questiona. Vale a pena continuar a trabalhar dessa maneira?